Olá, pessoal, tudo bem? Mais um CatedralCast começando. Feliz de estar aqui, né? Se a gente continuar nessa pegada, eu vou acabar gostando desse negócio, né? Estou acompanhado de muita gente boa aqui, né? A Tati e Ângela, que já são aí tão firme, e hoje com Alessandra Ludoff. Uau, com o nome desse, né? Mas que esse nome chique aí. Nossa aeromoça. Hoje o podcast bomba, hoje né? Vai, né? Ó, aumentou o nível, né, pastor? Ângela Lockman, né? É. Tatiana Lamas, né? E Alessandra Ludoff. Eu não vou nem falar o meu, porque eu fiquei pra... Olha, para quem tá assistindo, vai ver que tem uma coisa diferente também. Só tem gente intelectual de óculos, eu vou ter que arrumar um óculos para participar desse podcast também, porque dá aquela intelectualizada, né? Sim. Você já repreendeu que eu falei assim, olha, você tá novinha ainda, daqui uns 3 anos a gente conversa de novo. E você falou, tá repreendido. Não, eu quero usar só para o charme, ah, entendeu? Eu não quero charme, ter nada nos não olhos. Não ter nada não, né? Esse é o podcast da Catedral, Catedral Metodista de Petrópolis. Para quem não conhece, fica aqui na Marechal Deodoro 80. E você que está chegando no canal, essa é uma das programações do nosso campus online. E tem muito mais coisa lá, você pode dar uma olhada, se inscrever no canal. É muito importante acompanhar nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né, onde você preferir, no Spotify. E qual é a boa de hoje, Tati? Conta pra gente. Vamos bater um papo sobre propósito e autoridade? Uau! Vocês topam? Propósito e autoridade. Só tem autoridade aqui, né? Esse tema mexe muito comigo, embora a gente escute muito ele. Parece que, de alguma maneira, ficou uma palavra batida, talvez. Mas o sentido dela, a sua origem, ele é muito profundo e não tem como... ficar comum, né? Mas embora esteja na moda, a gente consegue aprofundar e trazer o tema na relevância que só a catedral gosta de fazer, se propõe a fazer, né? Acho que porque para nós, propósito, embora aí fora é muito comum falar o propósito como missão de vida, pensar na carreira e tal, para nós, não é nem, acho que a catedral, né, a palavra de Deus apresenta como propósito profético. Uhum. Né? A catedral recebeu esse encargo de Deus, né? De ativar propósitos, de ajudar as pessoas. É nossa missão como igreja, ativar as pessoas. Mas é pensar em propósito profético, né? E eu acho que a boa pergunta primeiro é: qual a diferença de propósito para propósito profético, né? O que vocês acham? Uau. Pergunta de vestibular, você estava sabendo que ia ter pergunta de vestibular não, no podcast? Quando a gente pensa no propósito de vida, por exemplo, o que é propósito de vida para a gente? Ah, então, eu acho assim que o ideal, né? O ideal, se a gente pensar assim, é que a gente consiga estar tão conectada com Deus no dia a dia que as duas coisas acabam se misturando. Né? Quando a gente cresce assim, conectada com a voz de Deus, a gente consegue fazer um caminho de futuro para a gente no propósito de vida que tem muita correlação com o propósito profético. Sim. Quando a gente não tem essa conexão, isso deve ser bem mais difícil de você conseguir se encontrar, né? Sim. Eu vejo o propósito de uma forma prática, assim, como algo que a gente se propõe a fazer, algo que a gente entende que é algo que tem a ver com a gente. E propósito profético... algo que a gente recebe. Eu colocaria assim, o propósito seria algo de dentro para fora e o propósito profético de fora para dentro e depois de dentro para fora, porque ele coloca em nós aquilo que Isso tem muito a ver com dom e talento, né? Vocação fala. Também. É. Eu vejo o propósito profético como algo que a gente, né, como discípulo de Jesus, deve buscar sempre, porque associa a plenitude de vida, né? Quando você está debaixo da mão de Deus, alinhado aos propósitos que ele tem para você, esse propósito profético, eu acho que você encontra plenitude independente de situação financeira, de qualquer outra situação. Uhum. Né? Você está debaixo do caminho, você está ali no propósito, você entendeu o que Deus quer para a tua vida, né? Se alinhou a sua vida com ele e a vontade dele. Sim. E aí ele complementa tudo, né? Com dom, com vocação, né? Com amor, paixão. Sim. Tem dois textos na Bíblia que me ajudam muito nessa compreensão. Acho que um é o de Jeremias, que é um texto base para a gente aqui, né? Uhum. Que Jeremias 1, que Deus fala assim, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e te consagrei. Né? A gente tem um retiro de impacto aqui na nossa igreja que chama Renove. E uma das máximas do Renove é que há uma história que começa antes da história. Ou seja, tem uma história a nosso respeito que começa antes do nosso nascimento. É, eu gosto da ideia de pensar que quando a gente nasceu, tinha uma expectativa no céu a nosso respeito. Uhum. Sabe? Está nascendo a Ângela. Deus tem um Deus, a Ângela é única, é uma pessoa carregada de propósito, tem algo que Deus quer fazer, que Ele vai fazer somente através da Ângela. A noção de que cada um de nós é insubstituível. Né? Acho que esse é um início da conversa, um texto-chave para mim. O outro é a oração de Jesus no Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, é a noção de que há uma vontade manifesta nos céus, e por isso acho que o que a Tati falou, né, de que às vezes vem de fora para dentro, né? Uhum. É que eu ainda talvez não conheço, ou que eu não sei que existe. Sim. Porque às vezes a gente vive uma vida que a religião foi tratada como assim, a gente aprendeu a ver Deus a partir da religião. Né? Eu gosto de falar daquela história da musiquinha, né? Cuidado, mãozinha, onde pega, né? Cuidado, porque o Senhor lá do céu está olhando para você, toma cuidado. A gente aprendeu a ter medo de Deus. Né? Enquanto, na verdade, a Bíblia vai apresentar Deus como um pai amoroso que tem um plano perfeito para a gente e quer entregar esse propósito de plenitude, de vida, para a gente viver. Sim. Esse texto de Jeremias, ele mexe mais comigo quando ele fala, em algumas traduções, a NVT, por exemplo, vai falar que eu nomeei, eu te dei nome. É algo no detalhe, né? Uhum. No ventre da sua mãe eu te formei e eu te nomeei. E aí ele vai dizer depois, né? Aí Jeremias acha que não vai dar conta daquilo, né? E Deus fala, você não ousa dizer que não ainda é um menino, que não é capaz, que não dá conta, né? Mais ou menos assim. Se a gente fosse trazer essa conversa para, como se fosse a gente conversando com Deus hoje, né? E entender isso é algo que eu acho que nos faz estar aqui. Porque se eu fosse ver assim, quando a gente pensou em fazer o podcast, né? Falar, pastor, ainda não tô pronta, nunca estudei oratória. Eu não fiz ainda uma formação nisso ou naquilo. Não estou pronta. E aí eu me lembro, por exemplo, da parábola dos talentos, né? Aquele que ele te deu, usa aquilo. Ainda que seja uma moedinha, usa aquilo. Uhum. Que aí, então, ele vai dando mais para a gente, vai nos capacitando. É. Eu tenho uma chave de vida nessa conversa que... Eu sou pastor há 20... Aí eu estou perdendo a conta. Né? Eu comecei em 98, então tá fazendo... A equipe pode me ajudar aí. Está fazendo, acho que, 24, 25 anos. 20, acho que é 24, né? Uhum. 24 anos. Mas sou cristão desde pequenininho, né? Primeiro, numa experiência... Nasci no ambiente da Igreja Católica e depois meus pais tiveram uma outra experiência com Deus e a gente cresceu dentro da Igreja Metodista. Né? Mas durante muito tempo eu tratei a vontade de Deus como quase que uma regra que eu preciso cumprir. Então, o ambiente da religião me fez ver a palavra de Deus e os propósitos de Deus mais como assim, um conjunto de princípios que eu devia obedecer se eu quisesse ter uma vida legal. Se eu quero ter uma família boa, se eu quero ser um bom pai, se eu quero ter bons relacionamentos, então eu obedeço à palavra de Deus. Mas ainda sou eu, numa perspectiva bem humanista, ainda sou eu fazendo as coisas acontecerem. De um tempo para cá, e não faz tanto tempo assim, né? E eu sou muito grato a Deus ao ministério do Bill Johnson por isso, né? A influência do Bispo Mano na minha vida, do do meu sogro, pai da Ângela, do bispo Paulo. É, a noção de que há uma de que não é só melhorar a minha vida, é viver uma outra vida. E aí eu gosto muito de uma cena do The Chosen, não sei se vocês já viram The Chosen, está disponível aí, né? Maravilhoso. No Google Store, no Apple Store, você pode. Google Play, né? Google Play, Apple Store. Você pode baixar o aplicativo, que é fantástico. A conversa de Nicodemos com Jesus. Lembra da conversa de Nicodemos com Jesus? É, que Jesus fala para ele, ele tenta entender o reino de Deus e o propósito profético a partir das categorias da religião e da. E Jesus diz assim: Nicodemos, minha conversa contigo é outra. Você se importa de nascer de novo? Não é? E ele fica assim, mas como é que eu vou nascer? E na série diz assim, minha mãe já morreu. não dá para voltar. Para mim, admitir propósito profético é admitir uma outra vida. Um outro padrão de vida. E para mim essa é uma chave que muda tudo. E aí faz muito sentido dizer assim, Jesus é Senhor da minha vida. Jesus governa, porque não sou eu mais tendo a ajuda de Deus para melhorar a minha vida. Agora sou eu buscando entender os propósitos que Deus tem para mim, para me adequar a esse propósito, porque eu... Sincronizar, né, aquela coisa. É. É igual a história, eu falei que eu sou mais velho da mesa, né? É aquela história de sintonizar, achar... A frequência do rádio. Do rádio. Que ninguém faz isso mais, né? Mas antigamente era um negocinho que você ficava rodando. Ou então na televisão, lembra da televisão que você virava os canais e tinha uma outra pecinha para poder sintonizar e achar a frequência certa. Eu lembrei agora de um dos nossos encontros lá na casa de vocês, no retiro, numa célula, uma palavra que o senhor falou sobre Jesus no barco. Né? A gente tem mania de... Né? Jesus está no meu barco. Né? E aí o senhor falou sobre a gente se lançar para o barco de Jesus. Né? Mais ou menos isso. Eu nunca esqueci essa palavra. Um estudo de célula nosso. Né? Lucas 5. Isso. A gente quer Jesus no barco da gente, mas a gente lá, tendo controle. Né? E Deus abençoando. Sim. Vamos lá, abençoa. Abençoa a minha pesca. Sim. Mas a gente precisa entender que a gente tem que... Essa chave eu virei algum tempo atrás... E de vez em quando a gente já se vê no padrão antigo e tem que fazer um exercício de trazer de volta a mentalidade nova. É na empresa. Senhor, abençoa as vendas. Senhor, abençoa esse funcionário. Senhor, traz a pessoa. Falei, não. O dia que eu entendi que a minha empresa fazia parte do reino de Deus e estava a serviço do reino aqui, para N objetivos, né? Abençoar vidas, famílias, empregar pessoas... contribuir com ter relevância econômica na cidade, no estado, no país. Peraí, senhor, o que que eu preciso fazer para que a empresa do reino te represente? E aí é o contrário, virei. Nós estamos a serviço dele, não ele a nosso serviço. Sim. Né? É isso. E aí o texto continua, né? E aí tem uma outra. Porque assim, a partir do momento que eu admito que eu sou uma pessoa que está destinada a um propósito profético, eu preciso admitir um novo comportamento, uma nova fala. E é interessante que quando Deus apresenta isso, no caso, para o profeta Jeremias, ele disse assim, mas senhor, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. E Deus fala para ele assim, não fale isso. Não fale com você, porque eu vou colocar as minhas palavras em você. E aí, de novo, no podcast anterior, a gente estava conversando sobre, às vezes, a gente idealizar as coisas e não criar uma ponte, né? A gente descreve uma realidade caótica ou realidade perfeita e não tem uma coligação. Como é que eu vivo o propósito profético? Acho que uma primeira coisa que a gente precisa pensar é reprogramar a nossa mente e as nossas palavras a esse propósito profético. Sim. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que tem um coração muito bacana no sentido de querer fazer a vontade de Deus, de querer agradar a Deus. Entretanto, ela usava palavras acerca dela mesmo. Ah, eu sou uma fracassada, eu sou... Que era completamente diferente daquilo que a Bíblia diz acerca da gente. Sim. E eu percebo muito isso, às vezes numa intenção de exercer uma humildade que não é de fato o verdadeiro sentido de ser humilde... A gente se diminui com a nossa boca. declarando que não pode, que é pequeno demais, que não está preparado. Sim. Então, boicota, né? Faz boicota. Um auto-boicota. Eu acho que um exercício e uma ponte para se chegar lá é começar declarando, e quando eu digo declarar, abrir a boca mesmo e dizer, escrever o que nós somos, ainda que a gente não se veja ou se sinta dessa maneira. Mas declarar, por exemplo, a Bíblia chama a gente de mais que vencedor. Então, declarar, eu sou mais que vencedor. Houve uma época que a gente teve até um livro e tal, que dizia que as palavras têm poder, né? E não, o conteúdo é bom, mas, assim, é mais do que isso. Por que, por exemplo, uma palavra de uma mãe para um filho, de descrédito, de dizer assim, você não vai dar em nada, por que isso marca? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O problema das palavras malditas, e não é maldita de maldição, como se fosse uma praga, mas é mal falada. Maldito é... mal colocada. Mal falada. É porque quando eu pronuncio alguma coisa, aquilo já passou pelo meu coração. Então, o que fere um filho, por exemplo, uma palavra maldita, é porque o filho sabe que aquela fala, ainda que impensada, ela está vindo do coração. Então, você ouviu seu pai dizendo que não acredita em você, está dizendo que no coração dele, ele não acredita em você. Então, quando eu me permito auto-sabotar e fazer declarações ao meu respeito que não condizem com o propósito profético, na prática, eu estou dizendo que eu não acredito no propósito profético. Na prática, eu estou dizendo assim, muito legal, Deus, o teu propósito, mas não serve para mim, não. É, eu vi uma vez um vídeo, acho que foi na internet, num treinamento que eu fiz, que algumas fizeram um experimento numa água. Algumas crianças declararam para a água estava, se não me engano, num algodão, eu não me lembro, já tem um tempo. Declarava amor, ternura, coisas boas. E depois esse algodão com a água falaram palavras hostis. E depois viram que aquela água que recebeu as palavras hostis, eles estavam mofadas, as células, eles investigaram, assim, tinham marcas escuras. Então, de alguma maneira, o que a gente fala, talvez a frequência do coração... tem um impacto que pode, muitas vezes, até ser material, sabe? Quando eles fizeram esse experimento da água. Foi pesquisa mesmo isso. Sim. A gente já viu uns videozinhos, assim, de planta, né? De criança fazendo com planta, coisa assim do tipo, né? Eu acredito muito a gente acreditar né, naquilo que Deus tem pra gente, mas a nossa identidade, saber quem a gente é em Deus... E como você falou, tá sempre lembrando isso pra gente, nem que seja olhando no espelho e falando, você é isso, Deus fala isso a teu respeito. Isso é algo que vai nos alavancar para que a gente possa viver, mesmo que a gente, no fundo, lá no coração, né? Que nem você tá falando que a palavra, às vezes que um fala uma palavra maldita, às vezes ela passou pelo coração, do mesmo jeito, às vezes a gente tem uma certa dúvida daquilo que a gente está falando, mas conforme a gente vai falando, a gente vai cada vez acreditando mais, né? Porque são verdades, mas é que a gente tem... Né? É, são verdades, mas é que a gente tem... A gente acaba tendo, às vezes, um olhar muito crítico ou de muita perfeccionismo de coisas que a gente acha que, pra gente, se Deus quer dar a gente uma velocidade de 120... Se Deus está falando, você vai correr a 120 km por hora, 200 km por hora, você não consegue, e você está andando a 10 km por hora, você não consegue pensar que você vai ter que passar por todo esse processo, vai ter que passar por 50, por 60, por 70, progresso, e você não quer. Porque às vezes você olha para alguém que está a 40 e você fala assim, eu não quero ser igual àquela pessoa, não. Eu quero ser igual àquela de 200. Mas para você chegar a 200, você tem que passar por aquilo ali. Então, você não quer passar por aquele processo, né? E aí eu acho que vem a outra fala, né? Que Deus diz assim, olha que hoje eu estou te dando autoridade sobre nações e reinos, Deus diz a Jeremias, né? E a gente falou sobre propósito e autoridade, isso, né? Isso. Propósito e autoridade. E a palavra autoridade, ela é muito interessante porque ela está distorcida, né? A gente vive uma sociedade que distorceu o conceito de autoridade, né? A autoridade foi confundida com totalitarismo, com arrogância. Enquanto na Bíblia, por exemplo, a Bíblia de Jesus diz assim... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas o que Jesus fez com a autoridade dele? Ele serviu as pessoas. Serviu. Ele foi para a cruz. Para mim, a autoridade tem a ver com duas coisas. Tem a ver com responsabilidade e tem a ver com serviço. Quando eu tenho autoridade sobre uma criança, sobre um filho, eu me sinto responsável por esse filho. Não é assim? Uhum. Ninguém quer autoridade, né, para mandar. A gente quer autoridade para cuidar. E também para intervir. Então, por exemplo, a igreja nos deu autoridade para estar fazendo esse podcast. Então, cada palavra que a gente fala aqui tem responsabilidade. Nós estamos representando a igreja nesse momento aqui, mas nós estamos investidos de autoridade para fazer isso. Ou seja, nós fomos imbuídos desse lugar, dessa condição. Para viver o propósito profético, a gente tem que se dar conta dos lugares que Deus nos deu autoridade. E exercer, porque ela só passa a existir na medida que a gente exerce, né? Exatamente. Cumpre aquilo, age. Age naquilo que a gente foi chamado, né? Sim. E eu acho que me vem muito essa questão do governo, né? Quando Deus cria o homem, lá em Gênesis, que ele chama a gente para dominar, para governar. Sim, exercer domínio. Exercer domínio. E inclusive, aí, nessa conversa ontem, quando eu tive a oportunidade de reprogramar, assim, o modelo mental, a maneira de pensar dessa pessoa que eu estava conversando, ela falou assim, mas então, se é isso como você está falando, por que que Deus permite que eu tenha esses pensamentos ruins a meu respeito? Por que que Deus permite... Olha, a resposta que me veio, uma das coisas que ele nos chamou é para governar e governar a nossa própria mente. Uhum. A gente escolher os nossos pensamentos, a gente declarar coisas ao contrário do que a gente está pensando, né? Uhum. Então, eu acho que para quem está nos ouvindo assim, vale refletir assim, que área da minha vida que de repente eu não estou colhendo os frutos que eu gostaria, que se eu exercesse governo, se eu exercesse a autoridade de filha, de alguém convocado para uma missão, que tem um propósito, que tem uma relevância nessa geração, eu poderia simplesmente, por exercer aquilo que Deus já me deu, uhum. eu vou colher outros resultados. A gente lida com famílias, né? Na vida da igreja, a gente lida muito com famílias. E eu enfrento mais problemas com a ausência daquelas figuras que tinham autoridade para interferir do que com uma presença ruim. Então, como pai, por exemplo, ou mãe, é pior um pai ausente do que um pai que se comporta, às vezes, que tem dificuldades no seu... Porque o pai presente e ainda com problemas, ele pode ser ajustado. Mas o pai ausente, ele é ausente. Né? Você fica sem aquele referencial. A falta daquele referencial, às vezes, é muito difícil. E eu estou falando isso por quê? Porque às vezes Deus nos coloca num lugar de autoridade e a gente se omite nesse lugar. Uhum. Ou seja, Deus coloca a gente diante de um lugar de responsabilidade, de autoridade, e a gente diz, eu não. Manda outro. Uhum. Essa coisa da omissão é muito séria, porque às vezes a gente não percebe que está se omitindo. E eu acho que um papo desse, quem sabe não está aqui abrindo os olhos de muita gente. Sim. Às vezes eu não estou exercendo autoridade porque eu nem sabia que fui chamado para isso. E foi. Sim. Né? Sim. Deus tem um propósito para cada um de nós. E algo que a gente até trouxe na célula, que a gente bateu um papo sobre esse tema, foi o fato da gente... entender que cada um tem um propósito. E às vezes a religiosidade, ou às vezes eu acho assim, ah, não tô tão santa quanto a Alessandra, e acha que como se Deus, então, rejeitasse aquilo que ele escreveu para mim. E não, ele tá esperando o nosso sim, o nosso mover, o nosso agir, né? Para poder viver isso que ele tem para cada um de nós. A Alessandra tá aqui, né? E ela lidera um movimento aqui na... Eu ia falar sobre isso. Né? Na vida assim. Da nossa igreja, que é o nosso projeto Esperança, que daqui a pouco a gente vai poder ver aí no Fé na Prática, né? Que está voltando. Tá voltando. Boa notícia, né? Superação voltando, Fé na Prática voltando. E nós fomos confrontados aqui em Petrópolis, né, no primeiro semestre, com uma tragédia sem precedentes aqui, né? Duas chuvas torrenciais que fizeram estrago. E como foi desafiador, né, Ale? Sim. Estar nesse lugar. Sim. E a gente ter clareza disso. Ontem a gente teve uma reunião de alinhamento para o dia 15, né, agora, que a gente vai atender... Estou fazendo o meu merchan. Mais de 200 pessoas a gente está esperando, né? Então, a gente fez uma reunião de alinhamento. E uma antes da reunião, como boa discípula, eu fiz a devocional, né? Aprendi com o pastor, a gente, né? Ter essa palavra, esse momento de... Né, começar só pela palavra. Né? E mostrar na palavra o porquê do nosso serviço, por que a gente está ali, nessa paixão que a gente tem em estar ali servindo nesse ministério, à frente desse pessoal. Então, a primeira coisa é a gente ter clareza de que essa autoridade, esse propósito, ele já está estabelecido sobre cada um de nós. Não é para a Alessandra que está à frente, né, para o pastor, mas para todos nós. Né? A gente tem isso, esse chamado. E a gente ter clareza disso, dessa autoridade, desse chamado. Então, eu desafiei eles. Eu sei que o trabalho é muito, né, no dia, é uma correria, mas de estarem presentes no culto também, né, de subirem depois da triagem. Eu sei que a gente tem que, né, se dividir em equipes para dar tudo certo e funcionar tudinho. Mas, assim, a gente desafiou o pessoal da equipe a participar do culto, a ver o movimento, né, o que Deus tem feito. A gente tem uma palavra profética sobre essas vidas, né, sobre essas famílias. Então, para eles poderem se sentirem também responsáveis, né? Eu sei que eles já se sentem, né? Cada um atuando na sua área, uhum, mas de uma maneira especial e diferente, né? Que é vendo o que Deus está fazendo ali. Mês passado foi muito especial. Então, a gente precisa ativar, a gente como liderança, eu acho que a gente precisa ativar isso nas pessoas, né? Nos nossos discípulos, né? Para que todos se vejam dessa maneira, né? Que tem autoridade, que tem um propósito. Porque as pessoas precisam da igreja de Jesus. Sim. Para que elas se sintam assim também, aprendam a se sentir, se enxergarem dessa maneira, né? Tem dois testemunhos que me marcaram muito, né? Dentro desse projeto, né? Que um é da história de uma criança que hoje frequenta nosso projeto de balé, do Projeto Esperança, que viveu a experiência de ser soterrada. Né? Então, quer dizer, quando porque a gente podia parar na tragédia, mas a gente diz assim, é possível, através da dança, ativar a esperança na vida de quem passou por isso. E é extraordinário isso. Né? E um outro testemunho tem a ver com o nosso projeto de apoio psicológico, onde um grupo inteiro que estava fazendo terapia em grupo, né, uhum, recebeu alta. Uau! Né? Recebeu alta depois de um processo de poder chorar a sua dor. E uma das pessoas assim, eu já estou conseguindo falar sem chorar. Então, por que isso é possível? Por que a vida dessas pessoas está sendo... Porque alguém resolveu abraçar o seu propósito profético e exercer... Uhum. A autoridade para servir. Então, eu fico imaginando, toda vez que eu olho para uma pessoa, para a vida de alguém, que alguém compartilha comigo, eu digo assim, Deus, é complexo demais para mim. Mas porque o Senhor me chamou para isso, então o Senhor me deu autoridade para servir essa pessoa. Então, eu sou chamado a ver que aquela realidade pode ser alterada, né? Pode ser mudada. Então, assim, eu fico imaginando se cada um de nós, porque isso não é um privilégio meu, se a Ângela exerce a autoridade e vive o propósito profético dela no ambiente de trabalho dela, se a Tati, lá na Visu, da mesma maneira, vive o seu propósito profético. Você não está lá só para vender roupa, para fabricar roupa, mas você... Né, eu acho que quando a gente for fazer o Fé na Prática, a gente pode até... você se... já tem um visual, né? Fazer um merchan, né? Mas assim, conversar... Mas sobre a visão que Deus deu à sua empresa, de ser uma empresa que ativa as mulheres... Ah, sim. Né? Inspirar mulheres a serem a sua melhor versão. Né? Olha que interessante isso. Então, dá para trocar, né? A Lê vai falar de superação no Superação e vai falar sobre Fé na Prática. Então, assim... O que vai ser da minha família quando eu assumir esse meu lugar de autoridade? Eu acredito que a gente tem se omitido nessa geração. Eu vou falar a gente porque a gente sempre tem alguma área que a gente já não percebeu que não está exercendo, né? Uhum. Eu acho que está muito ajustar o foco. Eu acho que o convite hoje é ajustar o foco. Uhum. Porque quando a gente se omite é porque está focado na estrutura. Ah, com essa estrutura eu não dou conta. Com esses dons e talentos, eu não dou conta. Sim. Se você focasse, quando aconteceu a ideia do Projeto Esperança, que talvez falte isso, faltava uma sala assim, um auditório mais assim, mas talvez você não tivesse começado até então. Sim. Mas como o seu foco não era a estrutura, não era a condição atual, e sim o propósito de salvar essas pessoas, de alcançar essas vidas que estavam agonizando emocionalmente, né? Sim. E aí entende que é um chamado, as coisas vão fluindo. É, a gente não pode ser refém do ambiente, né? Por isso que o propósito chama para além do aqui e agora. Uhum. Né? O ambiente normalmente é hostil às coisas boas. Você tem grama na sua casa? Você já viu como a erva daninha cresce? Uhum. Cresce. É muito difícil cultivar grama. Eu já estou pensando. Se a próxima casa que eu vou morar, eu vou querer que tenha grama. Porque, meu Deus, isso é um desafio. Né? Porque a erva daninha, coisa ruim, cresce com a facilidade. Mas não dá para comparar um gramado arrumado com um matagal, um terreno baldio. Não dá para comparar. Um gramado bem arrumado com uma flor pequena destaca e enobrece um lugar. Um terreno baldio é lugar que as pessoas jogam lixo, que proliferam doenças. Então, é mais fácil ser um terreno baldio. Mas é muito melhor ser um jardim cuidado. Né? Eu acho que é um pouco disso, Tati. Sim. E é pensar que é Deus que vai nos dar estrutura para isso. E é tão mágico isso. Eu fico vendo, até às vezes, quando a gente escuta outros podcasts de pessoas que vivem por propósito, como que ela, o brilho no olho que ela tem, a motivação para fazer as coisas, até nos dias que, de repente, está um pouco... Às vezes é uma pergunta muito recorrente nesses podcasts que fala muito sobre estilo de vida, né? Uhum. Ah, o que te faz levantar da cama? Como é que você levanta da cama o dia que você está desanimado? Todas as respostas unânimes da maioria desses treinadores comportamentais, dessa galera aí que está bombando nos podcasts no YouTube, eles têm a mesma resposta. Eu levanto por um propósito, eu tenho um propósito. Então, o propósito é muito maior. Sim. E muitas vezes é algo que eles nem passaram por uma base bíblica, mas como o Senhor é o dono de tudo, Sim. a fonte sempre é Ele. Sim. A inspiração sempre é Ele, ainda que a pessoa não saiba, né? Sim. Então, hoje nós vamos orar, né? Vamos deixar um pouquinho de conversa para o próximo podcast, né? Para não esgotar, né? É, a gente continua. Nessa primeira temporada, né? São sete programas focados nessa temática de desenvolver o plano de Deus na nossa vida. E vamos orar para que Deus nos ative profeticamente. Amém. Lembrando sempre de se inscrever no canal, nosso canal no YouTube, né? Catedral Metodista Oficial. De seguir a gente no Instagram, né? Catedral Metodista. E se puder... estar presencialmente aqui com a gente, participar de uma das nossas células, né, Tati? Algumas células são até online, para quem está de longe, entre em contato com a catedral, né? Manda um direct message e que a gente vê um horário que seja mais favorável aí para você ficar mais perto da gente, se conectar. Amém. Alê, você ora para a gente? Amém. Obrigada, foi uma honra participar e que o Senhor abençoe esse programa, né? Que ele alcance... muitas vidas. O legal é que quando você vem uma vez, você fica, entendeu? Você pode participar isso, outras vezes. Amém. Ora pra gente. Amém. Senhor, muito obrigada por esse momento, muito obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós queremos entregar esse programa ao Senhor, Deus, que o Senhor entregue ele também a quem de fato precisa entender, ouvir ou busca, Senhor, uma direção para... sobre propósito, Senhor, sobre propósito profético. Nós queremos ser essa igreja, Senhor, que ativa a chave, Senhor, através do Senhor, do Teu poder, Deus, em pessoas para que possam descobrir isso, Senhor, o Seu chamado, o Seu propósito. Deus, nós Te agradecemos por esse momento, nós Te agradecemos porque o Senhor é quem nos guia, quem nos direciona, Senhor, e que a nossa igreja possa continuar vivendo tudo aquilo que o Senhor colocou para ela viver, tudo aquilo que o Senhor tem direcionado, tem trazido até nós. Deus, muito obrigada pela certeza de que o Senhor tem o governo, O Senhor é Senhor sobre essa igreja, sobre a Catedral Metodista, sobre essa liderança, sobre todas as coisas que aqui têm acontecido. Muito obrigada, porque é maravilhoso viver tudo isso, Senhor. Muito obrigada, porque é bom te servir, é bom caminhar contigo, alinhada, Senhor, à tua visão, aos teus sonhos para a gente, como igreja, Senhor. Que o Senhor continue sendo Senhor sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Obrigada por tudo, nós choramos agradecidos. No nome santo de Jesus, amém. Amém. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todo mundo. Até a próxima. Vamos viver o propósito. Até. Tchau, tchau.